33, dat is aan het signaal door SS3, 103. Thank you, we have a force of the race, go for on the 0163. Federal 9973 do Colado 50, controle 1208. Chama o controle 208, 9973. com 1-1-3-4, decolado a 5-5, chame o controle 1-10-0, destino 8. 1-0-8, obrigado e boa noite. Bom, 1-1-3-4. Obrigado, 1-1-3-4. Estabilizado, baixar, travado, pessoal. Bom, 354, boa noite, servidor ponto, piscina 0, vento 100 graus, 7 nós. Servidor ponto, 354. Contando, escuta, escola fã 01, no táxi de alta de Leste, Porta 1. Tiver 9979 utilizado em Ecolais, no vento 100 graus, 79. should have when you were zero, wind 110 degrees, 8 knots. Salvador, uma boa noite, 36000 Catan. 2:30 para a Terra, cliente do Oeste, Portugal, a nossa janela. São 36000, continua aproximação a dano pista livre. Ah, aguardo pista livre, 36000. Direito 3, ground at 1-1, this is right, and maximum frequency call on 6-8, Julia. Azul, boa noite, seu voo 098. Oeste, decolado 18, chama o controle 120, destino 8, com voo. 20 Oeste, grato, boa. Torre Salvador, Alça Cargo 847, se tiver estacionamento. Alça Cargo 847, se tiver estacionamento, chama o contato. 17 táxis autorizados, via parte principal, taxi Juliette Alfa, ponto de espera, reporte pronto para decolagem, no ajuste 10116. will be taxi land in April, taxi Juliet and Alpha, all holding short call red for takeoff, altimeter 31016. Após o pêndulo 19, está de alta do plano. Aciona 5444, controle Salvador 120.8. Código transponder 5454, controle Salvador 120.8.